Nação, Brasil, França, avante o coletivo, Neuros, Tajanem, Oslin, é desse jeito. São Paulo, Angers. Esquivo sem você, a força fortalecer. Trabalho com o lazer, empenho sempre ao fazer. Amizade, coletividade à vontade. A cada passo dos troca, quantificando a mensagem. Esquivo sem você, a força fortalecer. Trabalho com o lazer, empenho sempre ao fazer. Amizade, coletividade à vontade. A cada passo dos troca, quantificando a mensagem. O coletivo é pra provar que a união faz a força. Pois o mundo só mudará quando mudar as pessoas. Falta de amor, sinceridade, afeto, ser na sua casa melhor. Pra melhorar o universo e pelos versos, a conexão que se firma, fortificando o rap. Pra ser mais forte na vida, sentir que a liberdade renova a nossa esperança e a maturidade. Traz novas experiências, olhares, situações, reações, atitudes, disposição tá em quem. Acorda cedo pra luta, vá avante. Erga sua cabeça, acredite que o rap é que vive. Aperte o play, sintonize, valorize o que a amizade oferece. Seja mais um na corrida no coletivo do rap. Béni soit le ciel qui nous reste encore du respect. Le pire coin du monde serait ses poumons, il y respire. Force à l'estime comme rose parmi les orties. Si ça pousse, immanquablement ça pousse à s'en sortir. Démunis de tout, unissons-nous comme à Héliopolis. Tout est en nous du Christ à l'espoir de grâce à tous les mots doux. À nous de choisir pour que le peuple avance. L'assiette est pleine là où la remplir est ardu. Des sourires incroyables là où la vie t'endurcit. Les peines des ghettos sont les larmes du paradis. La complainte de la rue ne fait que tomber dans l'oubli. On dit de nos propos qu'ils sont trop souvent répétitifs. Pas plus que les bavures d'une police corrompue et répressive. Écoute ce qu'on dit, arrête de stigmatiser Kai. Avant du collectif, ou Sao Paulo, rebaptisez Pai. Esquivo sem você, a força fortalecer. Trabalho com o lazer, eu tenho sempre a fazer. Amizade, coletividade à vontade. A cada passo eu estou fortificando a mensagem. Busque você em você, a força fortalecer. Trabalho com o lazer, empenho sempre ao fazer. Amizade, coletividade à vontade. A cada passo eu estou fortificando a mensagem. Amigos, amigos, negócios à parte. Mas se o negócio é falar de amizade, isso envolve o rap, envolve ideias. A rima, o beat, o palco, a plateia. Conectividade pode ser o início de um relacionamento bom de verdade. Dajanem, Oslin, avante o coletivo. Mais uma produção, mais um verso escrito. Neuros, transfusão, elixir de levitar. Represento aqui, agora, em qualquer lugar. O dia mais especial pra mim é sempre hoje. Rap sem fronteiras, a gente age, interage. Très bien, conexion Brésil et la France. Inubiable, indescritible, incroyable. Merci amigos, a vocês, bon voyage. Em prol do bem, nossa música, nossa mensagem. Bon du cliché journalistique, du choc, des photos et des stats. L'Amérique latine nous offre sa culture landestée. Connexion Brésil pour le rap et le sens du spectacle. De Angers jusqu'au favelas pour un hip-hop qui se respecte. Dans le paradis occidental, laisse s'encrasser ses états d'âme. Ailleurs en temps de sécheresse, les fleurs traversent le tissu. Pour celui qui te protège devient corrompu et brutal. Quand la misère soit et qu'elle devient la mère de loi vitale. Amor vice, familia primordial. La gangrène de la dépression n'est pas un concept local. Nous esperamos, alegria et tonus. Le bonheur nous éduque, c'est ce que Dieu nous a dit à tous. On connaît bien les plans du monde, pourtant on n'a pas la notice. C'est parfois dans le néant que les choses les plus conséquentes se bâtissent. Mois amigos, Dadja, Jota, Oshina, avante o coletivo, Heliopolis representa. Esquivo sem você, a força fortalecer. Trabalho com o lazer, empenho sempre ao fazer. Amizade, coletividade à vontade. A cada passo do estrofe, fortificando a mensagem. Busque você em você, a força fortalecer. Trabalho com o lazer, empenho sempre ao fazer. Amizade, coletividade à vontade. A cada passo do estrofe, fortificando a mensagem. Coletivo.